Como um bom soldado na vigília estou, preparado pra morrer, pela causa eu vou. Neste caminho estreito sigo em paz com o meu Senhor. Mas declaro guerra, denuncio as trevas, pra que haja luz onde eu for. Shiloh perdeu, foi mais um que se corrompeu. Tua linha limite aonde é que permite a justiça de Deus. E esse Deus é profundo, que se o mundo ainda te fascina é porque cê trocou Deus pelo mundo. Meus sonhos já dormiram muito tempo, agora escuta, pois tu verás que um filho teu não foge à luta. Num mundo que trutas e traíras não são peixe, veja bem, as janelas da alma te diz quem é quem. Vem, mesmo na era da internet sem fio, vamos lutar com a mesma arma que Martinho Lutero traduziu. E é hora desse sacerdote levantar, azar ou sorte, não existe reservista pra quem quer lutar. E essa guerra consome, e que com as armas certas aqui tem que ser santo. Não basta ser homem tipo luz, que não diz nada assim mesmo sendo melhor. Mas quando acesa revela as paradas ao seu redor. Não tô só, o que eu vejo nem sempre é real, pois acredito que tem mais comigo que não se dobra a Baal. E se tu se identifica também, essa é tua chance. Bota o coturno, veste a farda e vem. Eu pensei, nossa luta não é contra carne ou sangue, mas tem que ser por fé. Lutar só por lutar não garante. Eu pensei, nossa luta não é contra carne ou sangue, mas tem que ser por fé. Lutar só por lutar não garante. Sempre pensei que minha arma fosse minha caneta. Sempre pensei que minha arma fosse um microfone. Sei que o meu coldre agora se chama bombeta. E cada passo do que eu faço nem é mais pelo meu nome. Nasci pra redigir aquilo que é irredigível. Por isso só seu sangue é o que me faz subir de nível. Eu nasci pra morrer por algo e não viver por nada. E o sangue dele é o que demarca minha própria caminhada. Pisadas de coturno e armadura invisível. Se possível, soldado noturno no campo inimigo. Por mais que o mundo me ofereça um ombro amigo, digo que a sombra do onipotente é meu abrigo. Me faz ungido, me faz vencer gigantes, me faz ser livre, me faz descansar em pastos verdejantes. Mas antes, me faz sofrer, me faz perder a vida, me faz inimigo do mundo praticando injustiça. Me sinto fraco, irmão, mas minha fraqueza na terra do sino impede em dizer não. Se o vento do mundo andava contra Cristo, eu sou mais um discípulo. Não podia esperar nada menos que isso. É ser mais que forte, não ter amor à própria vida, vencida, sofrida no leito de morte. Por isso a sorte não tá num bilhete premiado. Claro, boa sorte àqueles que Cristo encontraram. Eu pensei que nossa luta não é contra